A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Direto de Moscou, dos estúdios da Voz da Rússia, mais uma edição do programa Onda DX. Apresentação de Jonas Bernardino, uma equipe sempre trabalhando a favor de todos os nossos ouvintes que fazem deste programa uma grande emoção no mundo das ondas curtas. É o ouvinte fazendo o programa que quer ouvir. É aqui que você não somente ouve, mas constrói com a gente esse vínculo de amizade, de relacionamento, independentemente em que ponto do planeta você se encontra. Todos nós estamos na Onda DX da Voz da Rússia. A Voz da Rússia é uma das maiores rádios do mundo. Ela começou a transmitir para o exterior a partir de Moscou, há 83 anos, em 29 de outubro de 1929. A Voz da Rússia é uma das 5 estações de rádio mais populares do mundo. Inicialmente, a estação de rádio se chamava Rádio Moscou e a sua tarefa era contar aos estrangeiros sobre a União Soviética. Mais tarde, foi rebatizada de Voz da Rússia. Os primeiros programas foram transmitidos em alemão. Em breve, também estavam disponíveis em francês e inglês. A BBC Internacional começou a emitir apenas 3 anos mais tarde e a Voz da América 7 anos mais tarde. Hoje, a Voz da Rússia está apostando em tecnologias modernas como novas formas de desenvolvimento. A empresa de rádio é pioneira nacional em formato digital, expandindo sua presença na internet. Os programas da Voz da Rússia podem ser ouvidos a partir de um telefone celular. Acrescentamos que a Voz da Rússia já possui 5 estúdios estrangeiros em Washington, Londres, no Rio de Janeiro, Istambul e em Kiev. Como mostram os estudos, milhões de pessoas ouvem a rádio em diferentes partes do mundo. Estudantes, empresários, donas de casa, intelectuais e até mesmo os chefes de Estado. A Rádio Moscou deu às pessoas a esperança e a fé no futuro durante a Segunda Guerra Mundial. Não é nenhum exagero dizer que a rádio deu a sua contribuição para a vitória sobre a Alemanha nazista. Sob as ordens de Hitler, tentaram silenciar a voz de Moscou, mas ela continuou a ser ouvida mesmo em campos de concentração, com rádios improvisados. Ela ajudou a lutar e a acreditar na vitória. Um dos veteranos das emissões, Leonid Sigan, veio trabalhar para a rádio durante a Segunda Guerra, em 1943. Ele agora dirige o Departamento de Radiodifusão em polonês. A empresa recebe milhares de cartas de todo o mundo. Em alguns países, existem associações de amigos da Voz da Rússia. Assim, os fãs de todas as prefeituras, ou seja, cidades do Japão, criaram um clube. Eles realizam festivais e concursos de caridade. Os fundos arrecadados ajudaram a criar um site que está hospedando os programas mais interessantes da Voz da Rússia. A Voz da Rússia está agora transmitindo em 160 países, em ondas curtas e médias, na banda FM e via satélite. Todos os dias, há mais de 170 horas de programação com audiência de mais de 100 milhões de pessoas. Os mais de 1.500 programas falam sobre a história, cultura, política externa e interna da Rússia. A rádio pode ser ouvida em todos os continentes, em 44 idiomas. Em suma, a Voz da Rússia fala com todo o mundo. Cartas dos ouvintes. E vamos às cartas e informes QSL no Onda DX. Quem escreve é o Alex Costa de Oliveira, de São Paulo, que sintonizou a nossa programação às 21h51 UTC em 5.920 kHz, seu SIMPO 25323, usando o Blaupunkt 1, antena longo-área de 5 metros. Já o nosso ouvinte Gilberto da Cunha, de Jaraguá do Sul, no Rio Grande do Sul, escreve: adoro escutar rádio e sempre que posso estou sintonizado na Voz da Rússia. Muita informação e cultura, além de um programa dedicado às pessoas apaixonadas por rádio como eu. A rádio é perfeita. Parabéns a todos. O Gilberto usa os receptores Texum PEG 660, o Sony ICF-SW1 e o Motoglobo RM-PFD 16x7 com o Simpo 44434. Ele sintoniza a Voz da Rússia às 23h50 UTC. Nós, o Serviço em Português da Voz da Rússia, agradecemos ao Gilberto e a todos os nossos deixistas pelas cartas e informes que segue, pois são vocês que fazem a nossa programação e contribuem para a continuação das emissões em ondas curtas. E vamos aos informes do ouvinte Wesley Luzi Ludke, de Cacoal, em Rondônia, ligado na frequência de 12.060 kHz, às 23h32 UTC. O Wesley usa o receptor Sony ICF-SW11 e antena telescópica, o seu Simpo 45444. Obrigado, prezado ouvinte Wesley Ludke. Escreva para Onda DX, @ yahoo.com e letters @ ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. E em notícias do rádio na Rússia, o destaque é a informação de que até o ano de 2016 a Rússia lançará 12 satélites GLONASS-M. A partir de então, esses engenhos serão gradualmente substituídos por dispositivos mais sofisticados, os GLONASS-K. A informação é de Nikolai Testoyedov, engenheiro-chefe da empresa Sistemas de Satélites de Navegação. O GLONASS é o equivalente e concorrente russo do GPS americano. O engenheiro afirma que os satélites GLONASS-K são multifuncionais e têm melhores características de desempenho. Os novos satélites, por exemplo, segundo ele, são especialmente programados para operações de busca e salvamento no espaço. Ainda de acordo com o representante do Sistema de Satélites de Navegação, está sendo planejado o lançamento de 6 engenhos GLONASS-K por ano a partir de 2016. Outra notícia que a mídia russa comenta com bom humor é a queda do satélite soviético e que ocorreria às vésperas do chamado fim do ano previsto pelos maias. O satélite Cosmos 1484, lançado pela União Soviética há cerca de 30 anos, poderá cair sobre a Terra. Segundo as previsões dos especialistas, o aparelho deverá entrar nas camadas densas da atmosfera em torno de 19 de dezembro, pouco antes, lembra a mídia russa, do fim do mundo, que teria sido previsto pela antiga civilização maia. Segundo o perito americano Philip Clark, em outubro de 1993, a bateria do satélite explodiu. Os militares dos Estados Unidos, então, rastrearam 48 estilhaços que já entraram na atmosfera e que, devido às suas reduzidas dimensões, não provocaram danos sérios ao cair sobre o nosso planeta. No entanto, ainda restam muitos detritos do engenho de 2,5 toneladas, que irá cair em dezembro. E uma notícia agradável ao mundo do rádio é a indicação de uma emissora russa ao Prêmio Nobel da Paz. A rádio independente russa Echo Moskvy, ou Eco de Moscou, caracterizada até hoje pela sua notória autonomia editorial, concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. O Nobel da Paz é atribuído a pessoas ou organizações que se distinguiram por ações pela fraternidade entre as nações, pela abolição e redução dos esforços de guerra ou pela manutenção e promoção de tratados de paz. Há anos, um canal de mídia não recebe o Prêmio Nobel da Paz. As últimas premiações foram conferidas a políticos, defensores dos direitos humanos, organismos da ONU e diversos movimentos internacionais. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro!